Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Nós vamos com muita alegria ler o capítulo 4 de Rute. Capítulo 4 de Rute. Livro de Rute. É o último capítulo. E com isso, mais um livro da Bíblia estará postado no nosso blog como uma devocional para você meditar sozinho, ou com a família, ou com irmãos da igreja, num grupo pequeno, num grupo societário. Líderes da igreja, é uma possibilidade maravilhosa que nós temos. Já temos no blog mais de metade da Bíblia postados. Aproveito para dizer que já chegou o relatório do blog e essa semana, então, eu vou compartilhar com vocês o avanço que tivemos nesses últimos 3 meses. Tá bem? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O endereço do blog, onde você pode encontrar alguns seminários de liderança e também mais de metade dos livros da Bíblia já ministrados, é blog, logos, tudo junto, e o numeral 7. Você põe um numeral 7. Então, é bloglogo7.blogspot.com. Essas são três maneiras que nós temos adotado para edificar vidas através do WhatsApp, Santidade Bíblica. Se você quiser indicar para alguém, indique esse WhatsApp. Nós ministramos 4, 5 vezes. Já chegamos a ministrar os 7 dias da semana, mas às vezes ocorrem situações que nos impedem. Então, WhatsApp, Santidade Bíblica. O blog logo7.blogspot.com. E o trabalho inicial das mensagens no canal Metanoia. Metanoia, Pastor Sérgio Gama Lavoura, Pastora Margarete Gama Lavoura, Metanoia e os nossos nomes, tá bem? E ali você vai encontrar de 10 a 15 sermões. É inicial, porque nós temos muito a ministrar, se assim o Senhor permitir, mas os irmãos estavam, que são responsáveis por isso, irmão Márcio, irmã Ana Paula, estavam com algumas dificuldades de enfermidade e outras entre os seus trabalhos na família, seus ministérios na igreja. Então, nós pretendemos acelerar esse ano, sempre dizendo isso, se o Senhor permitir, se for essa a vontade dele. Nós temos esses três meios de um anúncio mais coletivo. Irmãos, eu aproveito para dizer, falando que às vezes chegamos a postar 7 ministrações na semana, às vezes não fizemos assim, foram 4, 5. Era minha intenção acabar o capítulo 4 do livro de Rute. No final de semana, nós tínhamos feito 3 já, mas fomos acometidos por uma forte gripe, tanto eu como a pastora, e isso impossibilitou, porque além da indisposição toda que você fica, isso ainda se supera, mas a tosse muito forte, eu ia falar um versículo e ia tossir. Né, aí não dá. E se acontecer hoje, perdoe, porque estamos caminhando para o final dessa gripe. E além da tosse, também a voz rouca, depois fanha, então vai ficando complicado e eu não negocio isso, não comprometo a palavra do Senhor, não é fazer por fazer. Tem que fazer o melhor possível, como até nós já ministramos no livro de Ruth mesmo. Tem que ser o melhor possível, tá bem? Então, ainda essa semana, nós vamos talvez dar uma pausa de um dia e aí começar a apresentar o relatório até o final de semana para todos aqueles que oram se alegrarem. Já são 5 anos e tem gente orando nesses 5 anos. Todos aqueles que divulgam, e foi muita gente que foi divulgando para um amigo, um irmão, um familiar, e os que contribuem para a nossa vida e ministério. Então, é hora de partilha da alegria daquilo que o Senhor está nos permitindo alcançar. Confesso a vocês, mais uma vez, que nós estamos alcançando algo que eu jamais imaginava, porque a estratégia de meios de comunicação digital não era a minha estratégia, não é a minha estratégia preferencial. Pedi até oração para vocês para começar um novo grupo de formação de líderes e já estamos dando passos nessa direção, tá bom? Então, a sua oração já foi respondida, já estamos trabalhando nessa direção. Eu não vou detalhar agora, mas já estamos em processo para formar mais líderes e líderes para a Igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vamos ler então o capítulo 4 de Ruth, completando essa ministração. Depois vamos dar o relatório e já iniciar um outro livro. Talvez eu dê um dia para consolidar a recuperação e depois já dê um dia, depois de um dia, para começar um novo livro. Estou entre dois, estou orando. Um no antigo e um no novo. Vamos ver aquilo que o Senhor nos direciona. Antes de começar a nossa leitura, essa semana eu tenho privilegiado, semana passada, algumas mensagens que o pastor Paulo Bueno de Camargo tem nos mandado. Agora já são 6 pessoas que nos mandam mensagens que nós estamos utilizando nas devocionais de abertura. A abertura da devocional de 30, 40 minutos, 50 minutos, tá bem? Sempre com uma palavra de abertura, depois a leitura do texto, que para nós é chave, fundamental, alguma informação histórica, geográfica, linguística e sempre uma palavra pastoral, tá bem? Vamos lá então para a mensagem que recebemos. Essa recebemos ontem, mas é muito abençoada. O mistério da palavra viva. A Bíblia Nova Versão Transformada traduz com rara beleza. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Na glória eterna, Jesus era Espírito, como Deus, e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas no tempo certo, segundo Gálatas, o invisível tornou-se visível. Ele deixou a imaterialidade divina e se fez humano, revelando o Pai que permanece invisível. Como não se render a tão profundo mistério e a compaixão divina? Habitar entre nós foi mais que proximidade. Foi colocar o tabernáculo sagrado no meio do povo. Agora sua presença não podia ser ignorada. Em meio a uma humanidade desprovida de graça e submersa em mentiras, ele era a plenitude da graça e da verdade. Jesus nos deixou um exemplo perfeito. Aproveito só um parêntese para, nesse texto do autor que já vou citar, para dizer: Jesus é o exemplo perfeito. A igreja precisa seguir, em primeiro lugar, o exemplo perfeito de Jesus. Quanto mais cristocêntricos nós formos, centrados em Cristo, quanto mais cristológicos, estudando Jesus, vida, ministério, morte, vitória sobre o Satanás, a morte, o inferno, a ressurreição, ascensão de Jesus. Quanto mais nós estudarmos isso, mais qualidade o nosso cristianismo vai ter. Quantas vezes usamos desculpas, irmãos, voltando ao texto, para não viver com graça e verdade? Quanto nós usamos de desculpas para não viver com graça e verdade? Eu uso. Culpamos o mundo e as circunstâncias, como se fosse impossível viver aqui sem corrupção. Que o Jesus humano inspire e transforme nossa forma de habitar o mundo. O autor é A.C. Barro ou Barro. Tá bem? Quando eu falar com o pastor, eu tiro essa dúvida. Muito bem. Vamos ler o capítulo, que é pequeno e consolida aquilo que nós falamos. Tem uma coisa linda para a gente finalizar com uma palavra pastoral. Entre mentes, Boaz subiu à praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Coincidentemente, passava por ali o resgatador, aquele parente mais próximo, tá bem? Para você entender, quem era o resgatador por direito? O parente mais próximo. Ele poderia resgatar Noemi, Ruth, a propriedade, e resgatar, preservar o nome de Malon e da família. Ele passava por ali, o resgatador, aquele parente próximo, mais próximo. Parente mais próximo que ele havia mencionado a Ruth. Então Boaz o chamou: olá, meu amigo, chega aqui e assenta-te ao meu lado por um pouco. O homem se aproximou e sentou-se. Boaz reuniu 10 homens da cidade e também os convidou: sentai-vos aqui conosco. E eles se sentaram. Então declarou ao homem que tinha primeiro direito de resgate: Noemi, aquela nossa parente, que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Deus é meu rei, né? Elimeleque. Resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar essa propriedade, resgata-a. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos. Boaz era um homem íntegro, de misericórdia e justiça. Ele jamais iria fazer qualquer coisa que não fosse lícita. Por isso o texto diz na sequência: pois ninguém mais tem esse direito de resgate, a não ser tu, e depois de ti, eu. Prontamente o homem retrucou: sim, eu quero exercer meu direito. Contudo, Boaz lhe preveniu: no dia em que adquirires esse campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo a Rute, a moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre o seu patrimônio, segundo a tradição e a lei de Israel. Tá bom, irmãos? Então, isso ele está citando aqui para o parente: ó, não esqueça, não é só uma questão de resgatar o terreno. Você vai resgatar duas vidas, Noemi e Rute, a moabita, a mulher daquele que morreu, e vai perpetuar o nome do falecido sobre o seu patrimônio. Então respondeu o que tinha o dever de resgate em primeiro lugar: assim não posso assumir o meu direito, pois estaria colocando em risco todos os meus bens e propriedades. Declino do meu direito a teu favor, pode exercer tu meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Certamente, estava em jogo aqui, irmãos, certamente, isso é consenso entre os historiadores. Não é só uma questão do resgate do terreno, mas o casamento com Rute, sendo Rute uma moabita, então, isso poderia não ser bom para o casamento dele. Ele também talvez não estivesse disposto a resgatar alguém que não era de Israel. Então, há outros elementos de análise de conjuntura aqui, e ele declinou. Declinou. Declino do meu direito a teu favor. Pode exercer tu o meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Então, até aqui você percebe a lisura de todo esse processo, de todo esse encaminhamento que Boaz fez. Chamou as pessoas, chamou os anciãos da cidade, reuniu, todos ouviram, e ele diz: você pode resgatar o patrimônio, mas terá que resgatar também Noemi, a mãe dele, mãe do que morreu, Rute, que era a esposa dele. Você vai ter que resgatar e vai ter que perpetuar o nome do falecido. Do versículo 1 até o versículo 6 é o retrato da lisura de Boaz. Versículo 7: ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate, olha aí, ó, que eu tinha falado, a lei de Israel, tradição e lei, né? Lei e tradição. Ora, antigamente em Israel, para que a lei do resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro. E assim oficializavam os acordos e negócios em Israel. Irmãos, nós não tínhamos cartórios, né? Era a palavra das pessoas que estavam em jogo, na presença dos líderes da cidade, que eram geralmente os homens mais velhos, os anciãos. Importante isso, uma igreja forte é uma igreja que tem um grupo de pessoas maduras espiritualmente e maduras na idade também. E ele chama essas pessoas. E depois, segundo uma tradição, a pessoa tirava a sandália dos pés e dava ao outro, e eles assim oficializavam. Esse era o cartório que nós usamos agora, tá bem? E ele tirou as sandálias dos pés e deu ao outro, e então oficializavam os acordos e negócios. Eles oficializaram o acordo e o negócio em Israel. Versículo 8: Portanto, assim que o resgatador declarou a Boaz, adquire-a, pois tu mesmo tirou uma de suas sandálias, então Boaz pôde anunciar aos líderes e a todas as demais pessoas do povo ali presentes: sois testemunhas nesse dia de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tudo o que pertencia a Quilion e Malon, os dois filhos de Noemi que morreram. Tá bem? Então, o homem ficava com o nome de proprietário, para você entender. O homem ficava. Mas essa posse não era uma posse meramente do terreno, da área. Era uma posse incluindo um resgate, o resgate do nome daqueles que morreram, Quilion e Malon, de Elimeleque também um parente, mais propriamente aqui o marido de Ruth, né? Mas incluindo todos. E além de resgatar a propriedade que fica no nome de Boaz, ele resgata a Noemi e resgata a Ruth, porque Boaz é isso, é o resgatador, é o restaurador, né? Aquele que traz o resgate. Versículo 10: Ao mesmo tempo adquiro por esposa Ruth, aqui talvez estivesse a questão do outro parente. Ao mesmo tempo, adquiro a esposa Ruth, a mulher moabita, viúva de Malom, a fim de perpetuar o nome do falecido sob sua herança e para que o nome de Malom seja sempre lembrado. E hoje, 3.000 anos depois, nós estamos lembrando: Malom, Malom, Malom. O nome dele está sendo lembrado porque Boaz resgatou. Seja sempre lembrado no meio desse povo e na sua cidade natal. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta da cidade, bem como os anciãos e líderes do povo, concordavam dizendo: nós somos testemunhas que Yahvé torne essa mulher que entra agora em tua casa semelhante a Raquel e Lia, esposas de Jacó, que passou a chamar-se Israel. Então isso é uma bênção, né? Que ela seja como Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja tu, portanto, poderoso em Efratá e ganhe prestígio em Belém. E com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, lembra um detalhe? Ele era muito provavelmente bem mais velho. Com os filhos que o Senhor te conceder dessa jovem, seja a tua família como a de Peres, que Tamar deu a Judá. Outra lembrança da história de Israel. Perdão. Bom, finalizando, Boaz casa-se com Ruth. Então Boaz casou-se com Ruth e ela tornou-se sua esposa. Aleluia. Boaz a amou e tiveram relações sexuais. Olha aqui, quando ela deitou nos pés de Boaz, não houve relação sexual. Então, numa outra ministração, eu disse, uma escola liberal tenta de todas as formas, tentou de todas as formas insinuar que houve a relação. Não, não houve. O texto é claro. E só para esclarecer ainda mais aqueles que têm maior conhecimento, esse nome liberal, quando nós falamos de economia, é uma coisa. Quando nós falamos de teologia, é outra coisa. Então, o liberalismo econômico tem mais relação com uma sociedade liberal, democrática, pós-industrial, capitalista. Então, os liberais economicamente têm a ver com isso. Na teologia, não. Quando a gente fala de teologia, nós estamos falando de liberais no sentido de uma outra leitura, um outro tipo de leitura de toda a Bíblia. E esse outro tipo de leitura é feita por uma escola, foi feita por uma escola muito fortemente no século XX. O final do século XIX já começa, século XX, e os liberais estão situados mais à centro-esquerda e à esquerda. Então, tá bom? Eu quero só separar. Liberal na economia tem a ver com a direita. Liberal na teologia tem a ver com mais o centro-esquerda ou a esquerda mesmo. Boaz amou e tiveram relações sexuais, o Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz a um filho. Irmãos, quando eu fiz esse parêntese, eu não estou entrando e não vou entrar, porque nós passamos de 360 mil ouvintes, ou escutas, ou visualizações. E eu sei que há pessoas de opiniões diferentes. Um pastor numa igreja local jamais tem que pegar o púlpito e se tornar um panfletário. Tem que entender que no rebanho há pessoas de opiniões e posicionamentos políticos divergentes, a não ser em casos de absoluto abuso. Mas, em geral, você tem que se preservar. Então, eu não estou emitindo juízo de valores. Estou só explicando para você que liberal na economia é uma coisa, liberal na teologia é outra coisa. O Senhor os abençoou e Ruth engravidou e deu à luz a um filho. As mulheres comentaram com Noemi: Bendito seja Iavé que não te deixou sem alguém para te resgatar, que o nome do teu neto seja célebre em Israel. Olha a profecia. Esse menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice. Olha a bênção para a vida de Noemi, porquanto é filho da tua querida nora. Olha a bênção para a vida de Ruth, que inclusive agora vai se casar com Boaz, casou-se com Boaz, que muito te ama e que te é melhor do que sete filhos. Olha o elogio a Ruth, que era moabita, a universalização da fé, né? Que eu comentei já com vocês. Israel segurou para si quando a promessa para Abraão era no sentido de que abençoasse todas as famílias da terra. Israel segurou isso e ainda segura. Também só vou ficar por aqui, né? Mas eu quero dizer a você que não é esse o propósito de Deus na bênção de Abraão. Isso eu tenho que dizer a você. Tá bem? A bênção era para estender, para todas as famílias da terra e não restringir a um povo. Israel é maravilhoso, tem a sua história maravilhosa. De Israel sai Jesus. Jesus é da ascendência, tem como descendentes, perdão, na sua ascendência, ele tem Boaz, tem Ruth, tem Davi, e tem Judá, que foi citado, e aleluia, pelo povo de Israel, glória a Deus. Mas o propósito de Deus com Abraão era abençoá-lo, fazer desse povo um povo segundo o coração dele, de Deus, e fazer isso se espalhar pelas nações da terra. Isso eles não compreenderam exatamente. Esse menino te abençoará com nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Que elogio é esse, hein? A moça era melhor do que 7 filhos. Glória a Deus pela vida de Ruth. Noemi tomou o menino em seu colo e passou a cuidar dele como se lhe fora mãe. Assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E lhe deram um nome, chamando-o de Oved, ou, em português para nós, Obed. Esse foi o pai de Ishai. Para nós, Ishai em hebraico, Ishai, e para nós em português, Jessé, que por sua vez se tornou o pai de Davi. A genealogia de Davi, finalizando. Esta, pois, é a história da posteridade de Pérez, ou Pérez, até Davi. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Muito significativo, porque dessa genealogia nós chegamos em Jesus, ou seja, quando aplicado à nossa vida, quando alguém recebe essa graça, né, esse chamado ministerial, é porque o Senhor certamente lhe dará frutos que desembocarão, provavelmente, na volta de Jesus, até a volta de Jesus. Meus irmãos, para finalizar essa reflexão, louvado seja Deus por Boaz, pela sua lisura, louvado seja Deus por esse casamento, louvado seja Deus pela gravidez de Ruth, louvado seja Deus pelos descendentes de Noemi, de Ruth, de Boaz, louvado seja Deus, porque nós vamos chegar com eles até Davi, e Jesus depois será chamado Messias, o filho de Davi, embora ele mesmo seja o Senhor de Davi. Mas era uma forma de dizer, esse é o Messias. E Jesus, no momento certo, fez a adequação, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, né, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Né? Um salmo de Davi, onde ele mesmo aponta que o Messias seria maior do que ele, e Jesus vai fazê-los lembrar disso. Mas ser chamado filho de Davi é uma coisa grandiosa, porque é o Messias, tá bem? Descendente de Davi, o Messias é um descendente de Davi. Uma coisa grandiosa, maravilhosa, espetacular. Por outro lado, nós sabemos que Jesus é filho de Davi, nesse aspecto da sua linhagem histórica, mas ele é também o Senhor dos senhores, ele é o Senhor de Davi. Para encerrar, irmãos e irmãs, preste atenção. Ninguém escapa do olhar amoroso e cuidadoso de Deus. Só isso para mim valeria o capítulo. Ninguém escapa do olhar amoroso e cuidadoso de Deus. Deus está olhando para você, para mim, com amor e cuidado. Assim é Deus. Deus é amor. E o amor é cuidadoso. Ninguém escapa do olhar amoroso e cuidadoso de Deus. Ouça essa devocional e diga, ah, Senhor bendito, eu sei que o Senhor está olhando para mim, o teu olhar é amoroso, é cuidadoso, o Senhor vai cuidar de mim. Como alguém pode dizer que não está sendo cuidado por Deus, não quero saber de Deus, ou qualquer outra coisa parecida? Deus é amor, e o seu amor é um amor cuidadoso, ao ponto de ele dar o melhor, seu filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para redenção, para resgate de todo aquele que nele crê. Todas as pessoas em todos os tempos têm a chance de aceitar o amor de Deus, e essa é a nossa tarefa missionária. Anunciar o amor de Deus e a proteção eterna de Deus. Todas as pessoas, israelitas, moabitas ou gente de qualquer nação. Todas as pessoas em todos os tempos têm que aceitar, têm, né, podem aceitar o amor de Deus e a sua proteção eterna. O livro de Rute, com esse esplendor literário de 4 capítulos, mas é um livro absolutamente fantástico para trabalhar com a liderança. Então, você não precisa ficar 4 semanas, não. Você pode ficar um tempo longo, porque é muita coisa. Nós estamos fazendo uma devocional. O livro de Rute prova a bondade, que a bondade de Boaz era apenas uma demonstração da compaixão de Deus. A compaixão de Deus pelos alienados, pelos desprezados da sociedade, como os estrangeiros na cultura hebraica. Quem eram para eles os desprezados? Os moabitas, os babilônicos, os outros povos, as outras gentes. Por isso, vai se dar o nome de gentios, né? Os outros, os outros povos, as outras pessoas de outra gente que não é Israel. Mas aqui Deus demonstra sua compaixão por todos e tantos outros povos no mundo inteiro. O Deus da redenção, irmãos e irmãs, deseja e tem o poder para resgatar Boaz. Ele é o resgatador. Ele tem poder para resgatar a todo ser humano desterrado espiritualmente. Como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. É Deus, irmãos e irmãs, é Deus quem, a exemplo de Boaz, escolhe sua noiva, a igreja, em nossos dias. Escolheu Israel e dá sequência com a igreja nesse mistério da revelação de Deus na história. Deus escolheu Israel, escolhe a igreja. Deus está pronto a acolher a igreja, todo aquele que quiser fazer parte da igreja. Não estou falando de uma denominação, estou falando da igreja, corpo vivo de Cristo, aquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor. É Deus quem, a exemplo de Boaz, escolhe sua noiva. Dentre os gentios, Deus não quer saber. O chamado de Israel era para que através de Israel todos ficassem sabendo. Isso aconteceu porque Jesus, o Messias, faz uma obra bendita, maravilhosa, definitiva, sacrifício único necessário. O Espírito Santo vem sobre os discípulos, que se tornam apóstolos, e essa palavra é anunciada ao mundo inteiro. É Deus quem, a exemplo de Boaz, faz isso pela sua noiva, entre os gentios, entre todos os povos, Israel e os gentios, criando uma perfeita comunhão com os pecadores purificados. Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 13. Efésios, capítulo 5, de 15 a 32. O filho de Boaz e Rute foi o consolador de Noemi. Boaz já é o resgatador. O filho, então, virou um consolo para Noemi, que tinha até se chamado de amarga, mas acabou a amargura dela, porque quando o neto chegou, ela o tomou nos braços como um filho. O filho de Boaz e Rute foi um consolo para Noemi, que já não é mais amarga, está cheia, é agradável de novo. Está cheia do agrado, do cuidado, do amor de Deus. Queridos, a exemplo do que Cristo fez por todos. Cristo fez por todos quantos depositam nele todo o seu amor e confiança. Aqui está a chave, né? A obra está feita por todos, só que quem vai provar dessa obra? Aqueles que depositarem amor e confiança em Deus. João, capítulo 14, 18 a 23. O fim da genealogia que surge aqui é Jesus Cristo. 1 Crônicas 2, 5 a 15, Mateus 1, lindo, Mateus 1, 3 a 6, Lucas, lindo também, 3, 31 a 33, o grande filho de Davi, Mateus 1, versículo 1, que cumpre todas as profecias e conduzirá o povo de Yahvé ao eterno Shalom, ao descanso, à paz, à prosperidade. Que Deus abençoe você com descanso, com paz, com prosperidade. E saiba, você já teve um Boaz. O Boaz perfeito. O Boaz perfeito, a palavra perfeita de Deus se fez ser humano perfeito e te resgatou na cruz do Calvário. Aceite-o como salvador do seu pecado, aquele que paga toda a sua dívida, aquele que apaga toda a sua transgressão. E aceite como Senhor da sua vida, aquele que dirige os seus passos no modelo de Cristo Jesus. E você vai experimentar o que nós vimos no livro de Ruth. Porque se no primeiro capítulo nós estamos lá no contexto de juízes ainda, e Elimeleque morre dizendo, né, o Deus que é rei de Israel, meu Deus é rei, morreu, Elimeleque morreu. Eu quero te dizer, Deus não está morto, como tem o filme, né? Deus não está morto. Mas o contexto era que o seguinte, que para Israel, com a idolatria e com a apostasia e com tantas outras coisas, Deus, como eterno, tinha morrido. E a consequência disso é que na casa do pão, Belém, não tinha pão. Israel estava vivendo um momento de profunda desgraça. E essa profunda desgraça é narrada aqui em Ruth, é uma história real, mas uma obra-prima literária. Porque na casa do pão não tem pão, morre aquele que tem o nome de meu Deus é rei, morre um filho, Malom, morre outro filho, Quilion, cada um deles tem um significado também, já comentamos de passagem para você, mas vale a pena se aprofundar. O texto entra assim, que na sua vida haja pão na casa do pão, ou seja, você agora é parte do corpo de Cristo, e Cristo é o pão da vida. Não vai faltar pão para você, espiritual, emocional, material. Não vai faltar pão para você em nenhuma área da sua vida. Não vai faltar a presença de Deus. Desde que você faça como Ruth, a mais linda oração, né? E diga, olha, eu não vou te deixar, não adianta insistir, não. Para onde você for, eu vou. Onde você for dormir, eu vou dormir. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E que onde você morrer, eu haverei de ser sepultada também. Vou morrer com você. Se você disser isso para Deus hoje, Senhor, onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. E eu vou pousar do jeito que o Senhor quiser que eu pouse. E eu vou te seguir, e o teu povo, a tua igreja é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E eu sou parte desse mistério, Israel, igreja, a nova e antiga aliança. E eu morro contigo na cruz do Calvário, porque o Senhor morreu por mim, morreu para o meu pecado, pois quanto ao morrer foi para o pecado, eu aceito tua morte como morte pelo meu pecado, e eu vou viver com o Senhor a partir da tua ressurreição, e vou ser glorificado, vou subir aos céus, vou viver com o Senhor na Nova Jerusalém, a eternidade, vou andar na tua presença. E o texto avança, falando de Ruth caminhando em direção a Israel, encontra Boaz, e Boaz, um homem de índole irrepreensível, cheio de bondade, cheio de lisura, cheio de justiça, cheio de misericórdia. É Deus na tua vida. Ele é rico em justiça, em misericórdia, em graça, em poder, e ele vai te resgatar. Só que para resgatar, Boaz estabelece que tudo tem que ser feito de um modo lícito, de um modo exatamente como era estabelecido, segundo a lei. Ele cumpre a lei, assim como Jesus cumpriu a lei, se fez maldito na cruz do Calvário para te fazer bendito. Morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Por isso ele é chamado de o fim da lei, nesse sentido. A finalidade da lei era essa: ensinar, conduzir, manter a aliança. E Jesus estabelece a aliança plena e eterna. Se você estabelecer com ele essa aliança, você vai ser como Boaz, vai andar no caminho de Deus, ele vai ser o seu Senhor. E você vai se prostrar diante dele, e você vai esperar a ordem dele para o momento certo do casamento. Agora somos como uma noiva, estamos deitados aos pés de Boaz, o grande resgatador, mas ele está chegando, e quando ele chegar, ele quer ver uma noiva preparada para ele. Podemos dizer profeticamente: seis medidas já foram postas. As sete já foram, porque para Deus não há limite de tempo, mas seis medidas já foram dadas à história, até que a história alcance a sétima medida, ou seja, o momento exato da volta de Jesus. E quando Jesus voltar, sabe o que acontece? Casamento, um casamento eterno. E aquela que queria ser chamada de Mara não é mais Mara, não está mais com amargura, ela é resgatada. A sua nora Ruth, que é moabita, é resgatada. Boaz também é resgatado na sua, talvez, solidão, e se casa e tem filhos, e os filhos, pelo menos esse filho, vai ser aquele que vai conduzir até a Davi. Irmãos, eu desejo essa grande bênção para você. Tudo que está aqui em Ruth é para mim e para você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se renda diante dele, se prostre, fique aos pés dele. E você vai experimentar o shalom, a paz, o descanso, a prosperidade. Que o shalom de Deus venha sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, corpo de Cristo em toda a terra, e para todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Nisso, a lei precisa ser cumprida. Não há salvação se não for por intermédio de Jesus, porque ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. É preciso isso. Tá bem? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de fazer uma breve, brevíssima devocional com os teus filhos e filhas sobre o livro de Ruth. E agora, sendo a sua vontade, nos dirija, para que nós façamos mais um livro em direção à edificação dos santos, para que todos os cristãos do mundo inteiro sejam edificados pela tua palavra. Dê-nos a direção, se seguimos onde estamos ou se vamos lá para o Novo Testamento. Mas muito obrigado, porque depois de uma brevíssima interrupção, o Senhor nos permitiu concluir mais um livro da Sagrada Escritura. Nós somos um povo de um livro só, já diria Lutero, só a Bíblia. E, como diria, os outros reformadores da época da Reforma, Reforma Tardia, mais adiante com Wesley, a tua palavra, Senhor, está no centro do nosso conhecimento do Senhor. Porque o Senhor é a palavra. O Senhor é a palavra que se fez ser humano. E nós te damos e tributamos a ti toda a glória, toda a glória, toda a glória, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, o resgate de Jesus Cristo, do Pai, do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, que nos conduza até o Shalom eterno e vivamos em paz, alegria e felicidade eternamente. Ministramos isso sobre nossas vidas, sobre todo o teu povo espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.